estão procurando putaria. Então vai, vai, vai. Parararara, parararara. Tirei o teu cunhado e tô comendo a tua irmã. Parararara, parararara. Tirei o teu cunhado e tô comendo a tua irmã. Fica revoltado, sua irmã que quis me dar. Então, parará. Então.